O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Caros amigos, nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou psicanalista, assistente do Dr. Norberto Kepp, fundador da Escola Internacional de Trilogia Analítica. É a ciência que unifica a filosofia, a teologia, ao aspecto experimental, né, científico. Então, a STOP tem a função de divulgar essa ciência e divulgar a importância da consciência, consciência da consciência. Isso é um trabalho único desenvolvido por Kepp, já que os psicanalistas sempre trabalham com o inconsciente do ser humano como sendo fonte de toda a vida, de toda a energia, de tudo que é bom, de tudo que é saudável, viria então do nosso inconsciente. Kepp não vê bem assim, não. Kepp vê que o inconsciente, ele é patológico e ele é formado por uma atitude do ser humano de querer esconder o que ele sabe e o que ele não gosta de ver, nele e no mundo. Então, o inconsciente, para Kepp, é um fator importantíssimo no processo de psicoterapia ser conscientizado, porque ele pode sim e deve ser modificado, ou seja, as atitudes que nós não gostamos, negativas, e os fatos que nós vemos como negativos, nós procuramos esquecer. E assim nós formamos um inconsciente doentio. O que é muito importante em nós é termos a consciência da consciência, o valor da consciência. Então, a psicanálise de Kepp seria eminentemente a psicanálise da consciência. Ele está aqui conosco, como todas as semanas, para falar da sua obra e das suas aplicações em inúmeros campos de atividade do ser humano. E nós estamos, Dr. Kepp, eu, as psicanalistas, dentistas, o jornalista Ortiz, os nossos engenheiros que estão de volta para a China, mas hoje vão falar aqui ainda conosco, né, sobre essa tecnologia Kepp Motor. Porque você nota, os acadêmicos, principalmente os do Brasil, que são tão adiantados, né, nos conhecimentos, eles têm uma oposição a nós, porque houve um entreveiro nos Estados Unidos. Nós levamos lá o nosso trabalho em 84. Aliás, antes já fazíamos conferência lá com grande sucesso, e vários clientes americanos já saravam dos seus males, porque o nosso trabalho é muito prático. Então, a gente vai diretamente no centro do problema, que está no campo das emoções e mesmo do pensamento dos seres humanos, e lidando com essa parte, a pessoa praticamente melhora rapidamente e a maior parte sara até. Então, nos Estados Unidos, nós atendíamos das 7 da manhã até, às vezes, 11 horas da noite, os clientes americanos, e com um resultado incrível. Até que houve uma campanha lá, promovida por grupos, né, interessados em conservar os poderes econômicos sociais, porque quando a gente mostrava que, por exemplo, o indivíduo tem um mal qualquer, o que que ele faz, né? Tem uma dorzinha, uma droguinha qualquer no corpo, corre no médico, né? Então, ele não quer sentir nenhuma dor, nenhum mal. Ele esquece que o ser humano nasce, vive e morre doente. Então, a doença faz parte da vida. Agora, então, ele tem um sintoma qualquer, corre no médico lá, apavorado, toma um remédio. Então, o que causa? Esse remédio causa uma perturbação nos outros órgãos, causa uma perturbação no organismo em geral da pessoa. Então, tem que tomar um segundo remédio para tirar o efeito do primeiro. Depois tem que tomar um terceiro para tirar o efeito do primeiro e do segundo. E assim vai, né? Nessa construção de farmácias que todo aqui no Ocidente, principalmente, todas as famílias têm, né? No banheiro tem aquele armário cheio de remédio para tudo, né? Remédio para, no final, né, promover doença para a família inteira. Então, essa ideia que nós trouxemos num programa lá da Globo, né, programa lá do Fantástico, então criou uma queda violenta na receita dos laboratórios, né, das farmácias, né, na questão da venda dos remédios. Então houve uma campanha enorme contra nós para impedir que a gente fale isso. De maneira que nos Estados Unidos, lá a nação é que fabrica mais os remédios, né? Suíça fabrica muito. É o primeiro mundo, né? Como é chamado. É o primeiro mundo terrível, né? Como a gente chama também. Então, a gente mostrava que a questão é a questão da consciência. O que acontece, e esse é o grande trabalho de Freud, é que o indivíduo, se ele esconde aquilo que desagrada, por exemplo, ele maltratou uma pessoa qualquer, e a pessoa não tinha culpa nenhuma, ele tomou uma atitude violenta, seja com parentes, principalmente, ou seja, com qualquer pessoa de fora mesmo da casa. Então, o que acontece? Ele começa com sentimentos de culpa. E se ele não percebe que tem esse sentimento de culpa, porque ele foi injusto com o próximo, que ele tratou mal o próximo, então, se ele não percebe, ele começa com doença. Então, toda doença é para sanar os sentimentos agudos de culpa que a pessoa tem porque ela agiu mal com o próximo. Então, essas ideias todas que nós trouxemos, né, no campo da ciência são ideias até muito próximas, né, às ideias judaico-cristãs, né, principalmente as ideias cristãs, que mostra que o problema é quando a pessoa comete o mal e tenta não ver que ela faz algo errado. Então, se a pessoa não percebe as coisas erradas que faz, ela vai ter sempre doença. Ou então, se não percebe que ela quer, por exemplo, no tanto no comunismo, né, como no capitalismo, principalmente, que ela quer o mundo para ela. Ela não quer viver o mundo para toda a humanidade. Ela quer subtrair o que pode dos outros, né? Por exemplo, se a gente vê uma cidade como São Paulo, se vocês andarem na Faria Lima, né, nas grandes avenidas, na Avenida Paulista, vocês olhem de um lado e para o outro, vocês vão ver só bancos. Por que só bancos, né? O banco, a função é ganhar dinheiro, né? Tirar dinheiro do povo, até empregar esse dinheiro nas bolsas, né? Na especulação, como eu sempre falo, e através da especulação ganhar mais dinheiro. Por exemplo, tem uma firma que tem um capital de 1 bilhão. Então, coloca esse capital na bolsa. Então, com a especulação, vai valer 2, 3 milhões, mesmo que não valham isso. Então, o que acontece? Esse dinheiro todo que a pessoa pôs 1.000, a pessoa começa a ter 2, 3 mil ou mais ainda. Então, ela enriquece colocando, empregando o dinheiro como os agiotas, né? Então, a gente fala, né, que a pessoa tem é que se dedicar ao trabalho, tem que se dedicar a alguma coisa para a sociedade no sentido da ação. E atualmente há um desvio muito grande. É claro, né? O ser humano é muito doente mentalmente também. A gente pode dizer que no mundo existem 7 bilhões de seres humanos doentes. Então, podendo ficar na folga ganhando dinheiro, ser milionário, é claro que a maioria prefere isso. Mas isso que acontece? Ganha tantos milhões e ganham tanta doença, né, que passa a ter, né? A gente vê, por exemplo, que as pessoas muito ricas, elas falam que ficam com dor de cabeça, enxaqueca, essas coisas, porque ficam preocupadas com o dinheiro lá. Mas não é só a preocupação que vai perder dinheiro, mas é a preocupação principalmente ser mais rico, em judiar mais, vamos dizer, do povo, atacar mais. Porque um indivíduo, por exemplo, como esses supermilionários, né, que essas revistas mostram, o dinheiro que eles têm é o dinheiro do povo. Não poderia tirar tanto dinheiro assim para um só e deixar o povo, às vezes, passando fome. Uma grande parte, né, sem ganhar o suficiente para ter uma vida mais, vamos dizer, normal, né? Então o ser humano tem direito a ter neste mundo a ter uma vida assim, vamos dizer, saudável. Então, mesmo que muitos pensem, né, que depois vão voltar na segunda encarnação, isso não existe. Pela ciência física, principalmente, o que existe é uma só energia que se manifesta invisível no que chamamos de alma, que é o pensamento, as emoções, e no que chamamos de corpo. Então não existe um corpo e uma alma. O que existe é uma energética que se manifesta visível e invisivelmente. E a hora que esse corpo acabar, né, pela morte, esse próprio corpo, por um milagre divino, vai na ressurreição voltar e a pessoa vai ter uma vida maravilhosa, ou não sei se uma pessoa que não aceita, né, as maravilhas divinas, não sei, né, vai ter uma vida terrível, então. Então, de maneira que o nosso trabalho é um trabalho que mostra que todo ser humano, todo ele, tem esses três elementos. Todo ele, ou todo ser humano, é religioso, tem uma crença nos seres espirituais. Todo ser humano tem uma filosofia de vida, uma mentalidade. E todo ser humano tem a vida física, tem que trabalhar, produzir. Tem que melhorar, né? Não só a si próprio, como também a vida em sociedade. De maneira que o nosso trabalho é para mostrar que toda doença, que todo problema social, que todo mal que existe no mundo é provocado pelo ser humano, vamos dizer, egocêntrico, egoísta. O ser humano megalômano, o ser humano que quer ser um Deus. Vendo, por exemplo, essa questão da Ucrânia, né? Que é uma questão muito atual. A Rússia, né, não quer reconhecer que o país da Ucrânia é um outro país, que mesmo que tenha muitos russos vivendo lá, que é uma outra nação, que eles não têm que ficar invadindo, né, essa outra nação, como se fosse obrigação deles. Assim como Estados Unidos, né? Não pode ficar invadindo outras nações, como sempre fazem, mesmo que o americano seja mais esperto, né? Ele invade, mas com questões de leis, assim, leis estranhas que o mundo tem, questão assim de economia. Eles entram e dominam mais através de, vamos dizer, de leis que não sejam tão ilegais assim, e que o russo faz de um modo muito ilegal. De maneira que o problema da humanidade, O problema da doença se manifesta muito nessa questão de vida que o ser humano escolhe. Se ele pensa só nele, ele fica doente. Então é questão da vontade. O ser humano não deve procurar fazer o que ele quer. Eu sempre digo, ele tem que procurar fazer o que deve ser feito de bem, de belo e de verdadeiro. De maneira que o seu indivíduo só quer contentar ele próprio, já é uma doença. Ele tem que perceber que ele vive numa, vamos dizer, num planeta com todas as raças, todas as religiões, com todas as filosofias de vida que existe. Então ele tem que conviver com tudo isso e ajudar tudo isso também para que todos vivam em paz, né? Se reconciliem com o bem, com o belo e com o verdadeiro. Então, gostaria de ver aqui as opiniões de outras pessoas, o que acham dessas questões trilógicas. Quem quer falar? Bom, vamos primeiro falar com o César aqui, o César e o Roberto, que vão hoje para a China para continuar o trabalho, que vai ser uma sorte para o mundo se esses nossos motores saírem e inundarem a civilização, que olha, 50% das doenças que o mundo tem vão sarar, essas pessoas vão sarar imediatamente. O que que acha, César? Olha, doutor, que é esse tema muito atual que o senhor acabou de falar agora da Ucrânia. No fundo, no fundo, tudo é uma luta pelo poder e pelo controle do mundo, das riquezas do mundo. Inúmeras são as guerras criadas nesse século, no século passado, principalmente, por questões de petróleo. Então, o petróleo, ele não é somente uma forma de fazer as máquinas funcionar, os automóveis se locomoverem, mas é uma forma de controle das nações. E é por isso que muitas guerras ocorrem. Então, quando o senhor propõe essa desinversão através do cap motor na área da tecnologia, é uma coisa que nós estamos oferecendo para o mundo. É uma possibilidade do mundo continuar com as suas atividades de locomoção, de indústria, extraindo a energia de fontes naturais que seja impossível se controlar. Ninguém controla o sol. Ninguém controla o magnetismo que um ímã possui e que nunca acaba, porque o ímã, ele mantém o magnetismo dele infinitamente, não acaba. Agora, o petróleo, não. Eu encho o tanque do meu carro, uso por 100, 200, 300 quilômetros, depois eu tenho que pagar de novo um novo tanque. Essa é a minha cota, o meu pedágio, tudo é imposto. Então, que espécie de democracia que a gente vive se só tem imposto? Tudo é imposto para a gente, entende? Então, eu vejo nesse sentido que nós vivemos uma grande matriz, a matriz da inversão. Nós vivemos a inversão de que a energia vem da matéria, que o Einstein ajudou a impor essa ideia, foi imposta. Nós vivemos a inversão de que as bactérias fazem mal para o nosso organismo, como se a doença viesse totalmente de fora e nós não tivéssemos participação disso. Isso também é outra inversão. Então, e nós vivemos também essa ideia de que a preguiça é um valor que a gente tem que parar de trabalhar, que o dinheiro, se a gente jogar na bolsa, a gente ganha e vai ficar rico. A riqueza vem do trabalho. Então, esse monte de ideias invertidas forçam a gente a viver uma espécie de uma lavagem cerebral atual, em que a palavra democracia mais virou uma espécie de democracia, demoniocracia, e o capitalismo um capitalismo, né? Onde só serve interesses escusos de poucas pessoas contra a sociedade, contra a humanidade. Nós precisamos perceber essa inversão urgentemente, que é que nem aquele filme da Matriz mesmo, que passou um tempo atrás. Nós vivemos aprisionados nessa matriz da inversão. E o trabalho do Dr. Norberto Kepp vem justamente nos libertar dessa inversão, mostrando que nós estamos invertidos, nós precisamos desinverter a nossa forma de ver o mundo. Então, eu e o meu colega agora, o Roberto Frascari, nós estamos indo para a China na tentativa de industrializar os cap motores, que funcionam muito mais pelo princípio de captação de energia do espaço do que pelo princípio de pagar gasolina ou pagar eletricidade, se os senhores entendem. Então, é uma tentativa de libertar o mundo desse aspecto invertido. Então, na verdade, a gente vê aí um resgate, né, César, dos verdadeiros rumos da ciência, né? Que a ciência tomou um caminho doente, invertido, né? E agora é um resgate ao que deveria ter sido, né? Quer dizer, a utilização dessa energia do cosmos que existe, né? E não deve ser cobrada e é infindável, e os cap motors desenvolvem justamente a captação dessa energia, né? Exatamente. Semelhante ao planeta Terra, que gira, gira, gira eternamente e não para. A Lua, o Sol, que brilha, não para. Então, e o engenheiro Roberto, que também está indo para a China, quer complementar algo? Então, o Dr. Kep trouxe também a consciência da energia, né? Porque até atualmente, pessoal, os físicos, né, os cientistas, achavam que a energia vinha da matéria. E o Dr. Kep desinverteu isso, mostrando que, na verdade, matéria é energia, né? Então, toda a tecnologia que, por exemplo, o nosso motor, que trabalha mais com magnetismo, que é mais próximo dessa energia essencial, ela vai ser mais benéfico, né? Vai ser benéfico para o planeta, né? Pelo fato de ser assim, essa captação mais magnética. Por exemplo, a Terra, ela se mantém onde ela está porque capta esse magnetismo no espaço. Então, tudo que fortalecer o magnetismo na Terra vai ser importante até para a saúde dos habitantes daqui, né? Que maravilha, né? Estamos torcendo, então, por essas pesquisas irem se aprofundando cada vez mais. E as dentistas psicossomaticistas, que trabalham muitos anos com a metodologia trilógica, aplicando estes conceitos no tratamento dentário? Então, eu gostaria de Doutora falar Márcia. Que nós temos feito bastante campanha aqui alertando que o flúor, ele causa problema neurotóxico, né? Afeta o desenvolvimento mental das crianças, retarda esse desenvolvimento, né? Então, e acho que nesse contexto foi publicado agora por um cientista da Escola de Saúde Pública de uma universidade nos Estados Unidos, alertando mesmo que nós estamos sendo legalmente envenenados por esses produtos, inclusive o flúor, né? E que toda essa pandemia assim, que está acontecendo de déficit de comportamento das crianças e aumento de problemas neurológicos está ligado a essas substâncias, né? E isso vai de encontro a essa filosofia que eles querem achar que um flúor, por exemplo, vai fazer com que o dente vai ficar resistente à cárie dentária. Isso meio como desculpa, né? Porque acho que, no fundo, é para todo mundo ficar meio com o cérebro adormecido, né? Sem dúvida. Doutora Heloísa? Então, aplicando a trilogia analítica na odontologia, nós percebemos que a principal causa das doenças da boca é o fundo psicológico. Então, a própria cárie dentária. Eu vou só dar um exemplo, que nós atendíamos dois irmãos gêmeos, com 18 anos de idade, que eles tinham os mesmos hábitos de alimentação e de higiene bucal. O que era mais calmo apresentava poucas cáries e pequenas. E o que era muito ansioso, agitado, mais arrogante, ele apresentava muitas cáries e até precisava de um tratamento de canal, mostrando assim, o principal, assim, a origem das doenças da boca é o emocional. Então, hoje nós estamos já no fim do nosso programa, então queríamos convidar a todos que visitem o nosso portal www.stop.org.br ou o telefone da CITA, São Paulo 11 3032 3616, para quem quiser maiores informações sobre os assuntos tratados, a psicoterapia trilógica, os cursos de trilogia analítica e o atendimento também das dentistas psicossomaticistas. Para aulas de línguas com a metodologia trilógica na Escola Millennium, você pode ligar para São Paulo 11 3814 0130. Até o próximo programa.